em teu ventre, forçando lentamente. Com ternura procuro em ti a fonte da loucura. O amor é mais verdade que a vida numa cama de partida. Por duas almas loucas de amor. Sensual, és tão sensual. Tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples beijar me faz mal. És tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples beijar me faz mal. Sensual, és tão sensual, tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples olhar me faz mal. Tens o ar de mulher fatal. Sensual, és tão sensual que até o teu simples olhar me faz mal. Votre restaurant Patapin à Orme organise et vous invite à un after work portugais le jeudi 26 septembre prochain. Rendez-vous à partir de 19h au restaurant Patapin, avenue du Général de Gaulle à Orme. Ambiance sous les couleurs du Portugal animée par DJ Frankie. Morangao à base de liqueur Berao, plancha et musique gorgée de soleil. En vos agendas, notez bien, c'est le jeudi 26 septembre à partir de 19h. Venez passer votre after work portugais au restaurant Patapin à Orme. Ambiance garantie. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole. Here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher. Qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer. São o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, sou força, sou medo. Por isso te digo apenas talvez, pois tu és então, muito bom dia para quem ainda não me ouviu, e eu chamo-me Lourenço. Ora, espero que vocês estejam a passarem um ótimo dia de sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Ora, então, enquanto a meteoro, hoje faz 14 graus e pode ir até aos 24 à tarde. Está muito calor, e tem estado tempo bom, a gente precisa de um bocadinho de água. Podia chover um bocadinho, para a gente estar um bocadinho mais aliviados. Ora, então, espero que passem uma ótima manhã.

ficar abandonado. Estou à tua espera, eu preciso de paixão. Não demoras, fica a meu lado. Vem dançar comigo, vem sentir meu coração. Passa, não sei o que fazer. Contigo eu vou me perder. Bailando sem parar, nós vamos arrasar. Quero ter o teu perfume em minha pele. Bailando sem parar, até o sol raiar. Sentir os teus lábios junto aos meus. Bailando sem parar. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu.

agosto te apaixonei. Dentro da barraca fizemos amor, apesar de estar muito calor. Mulher bonita, eu a encontrei no mês de agosto, te apaixonei. Dentro da barraca fizemos amor, apesar de estar muito calor. Mulher bonita, eu a encontrei no mês de agosto, te apaixonei. Dentro da barraca fizemos amor, apesar de estar muito calor. Ora, são 10 horas e 17 minutos, espero que estejam a passar uma ótima manhã de dia 13, sexta-feira, dia 13 de 2019, de setembro. Ora bom, eu tenho uma pequena informação para anunciar que as pessoas que tento telefonar-me para aqui, que não tento muitas vezes porque nós temos um pequeno problema aqui no estúdio do telefone e eu não posso atender. Já a minha parte, muito obrigado e peço desculpas porque não tenho telefone para atender as pessoas. Mesmo que haja alguém que queira fazer uma dedicação, chame o Biru, que talvez a Sónia atenda. Sabe dançar, dança para ver, nova dança tropical. Sabe dançar, dança para ver, nova dança tropical. Thank you. carvoaria, fecha a farmácia porque não há mais dor, e o barbeiro fecha a barbearia, pois agora o negócio é só amor. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Ora, 10 horas e 21 minutos na nossa Rádio Arco-Íris. É um prazer estar na vossa presença aqui na vossa rádio. Então, muita, muita coragem para toda a gente que trabalha, outros estejam de férias, para todos os doentes tenham muita coragem e muita força. É o que eu desejo a toda a gente. Então, continuamos com a música e vamos continuar com a música até ao meio-dia, na presença de Lourenço. E há para dar um amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. É

essas eu não quero, eu só quero se for D. Tem vitamina. Ora, pois então vimos de ouvir José Malhoa, Vitamina B, que foi pedido da parte de João para a sua mãe, e não esquecendo todos os animadores da rádio, que passam um bom dia. Então, da minha parte, muito obrigado, João. Então, e continuamos com a música e vamos continuar com o Leandro. Vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tens conversas sobre mim, porquê tu sentes tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como ferrado, um vagabundo ou um pobre coitado. Não te chegava a teres matado o nosso amor. Que mal te fizer para tu depois de me tirares a vida, me queres ver crucificado ainda. Não te chegava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diz-me que mal te fizeste. Não entendo porque me desprezas e de mim te afastas, como se eu fosse um pedindo sim. Porquê tanto rancor por um homem que te queria, que te amava e tu deixaste? Diz-me, fala tudo, por favor. Que mal te fizer para me tratares assim como farrapo, um vagabundo, um pobre coitado. Ora, 10 horas e 47 minutos e espero que esteja a passar uma ótima manhã da... na companhia da nossa rádio Arco-Íris e com estas muito bonitas, bonitas músicas que a gente passa aqui, porque isto é a rádio melhor de Orleão em música portuguesa. Então, se você ainda não sabe o número da rádio, você só tem a meter 96.2 Rádio Arcanciel Orleão. Ora, espero que passem uma ótima manhã e que estejam todos bem dispostos, que isto aqui na rádio está, que é uma maravilha. Então, e vimos de escutar o Leandro, que mal fiz eu, e continuamos com o Dia Paizão. Uma vida inteira para um dia regressar e

ser teu maior amigo. Ora, então são 11 horas e 11 minutos, então tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de Jerome, para a sua cousine Edith, avec de Gros Bisou. E pediu-me Jorge Ferreira, mas eu não o tenho aqui à mão, mas eu vou passar aqui uma bonita canção, espero que seja do seu agrado também. E vou passar a Saudade de Te Amar. Sei que amo muito mais do que devia amar. Sei que sofro, sei que choro muito mais do que devia chorar. Sei que passo da medida e não é bom ninguém amar assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. Meu sorriso é teu, meu olhar é teu, ai, ai, ai, ai, ai. O meu coração, a minha paixão, ai, ai, ai, ai, ai. Pelo amor de Deus, não me diga Deus, ai, ai, ai, ai, ai. Tenha dó de mim, nunca amei assim, ai, ai, ai, ai, ai. Tenha dó de mim, nunca amei assim, ai, ai, ai, ai, sei que quero, sei que amo muito mais do que devia amar. Sei que sofro, sei que choro muito mais do que devia chorar. Sei que passo da medida, não é bom ninguém amar assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. E tudo que eu sei, eu me apaixonei, nunca amei assim. Meu sorriso é teu, meu olhar é teu, ai, ai, ai, ai, ai. O meu coração, a minha paixão, ai, ai, ai, ai, ai. Pelo amor de Deus, não me diga Deus, ai, ai, ai, ai, ai. teu, meu olhar é teu. Ai, ai, ai, ai, ai. O meu coração, a minha paixão. Ai, ai, ai, ai, ai. Pelo amor de Deus, não me diga Deus. Ai, ai, ai, ai, ai. Tenha dor de mim, nunca amei assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Tenha dor de mim, nunca amei assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Tenha dor de mim, nunca amei assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Tenha dor de mim, nunca amei assim. Ai, ai, ai, ai, ai. Ora, então são 11 horas e 15 minutos. Aí estamos na última hora do nosso programa. Então eu tenho aqui um disco pedido que vem de Paris. Quem é que diz que não ouve a nossa rádio longe? Pois ouve-se bem, quem tiver gosto de ouvir a nossa rádio, eu acho que mesmo longe a gente ouve. E é de um colega meu que pediu para passar um bom dia, que é da minha parte, e é do Lini, que eu conheço muito bem, que é para mim, da minha parte, que ele passe um bom journée e tudo de bom. Ora, então, ele gosta muito de ouvir o Tony Carreira, e eu vou-lhe passar então aqui uma canção de Tony Carreira, e da minha parte, muito obrigado, Lini, e passa um bom dia. Então vamos ouvir o Tony Carreira. E ouvimos que Tony Carreira, nem por um dia. Hoje, frente a frente, entre um mar de gente, o destino fez-nos encontrar. Linda como outrora, eu tão diferente agora. Um deserto onde havia um mar. Pergunta se hoje tenho alguém. Já ouvimos Tony Carreira, nem por um dia te esqueci. Tu não sabes que o amor por ti ficou. Nem por um dia deixei de te amar. Nem por um dia eu deixei de te querer. Pus um sorriso para nunca mostrar. Deixei de viver. Nem por um dia esta dor me deixou. Nem a saudade que ficou em mim. E nesta vida que por nós passou, nem por um dia eu te esqueci. Estamos frente a frente como antigamente, mas já nada mais te prende a mim. E a chorar por dentro, olho-te em silêncio, por saber que para ti eu morri. Porque perguntas como vai a minha vida, se só magoas minha alma já tão ferida. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Nem por um dia eu deixei. Barreton. Vimos de escutar Tony Carreira, Nem Por Um Dia Esqueci, que foi da minha parte para Lini de Paris. E aí, então, vamos continuar com o trio de clave Conceição Nome da Santa. Então, esta canção vai ser da minha parte para todos os doentes que se encontram no hospital ou em casa e que tenham muita coragem, e para muita gente que partiu este mês de agosto. Então, é da minha parte para todos os doentes que tenham uma muita, muita força e muita, muita coragem. Então vamos ouvir esta bonita canção. Eduardo, nome de santa. Eduardo, é minha mãe. Um sentimento a define. Ela é um ser tão sublime. Porque é santa tão para. Os seus olhos são estrelas. E meu corpo é cintilar. Duas tochas, duas velas. Dormi a bordo com elas. Para ela fiz o altar. Ora, então são 11 horas e 25 minutos e esta canção que vamos ouvir a seguir é Augusto Canário e os Amigos e Kim Barreiros, Uma Desgarrada. Então vai ser de minha parte para o Sr. Saruga, que ele telefona sempre, mas como eu não consegui ter o telefone, é para ele, o Sr. Saruga, que é de Châteauneuf-sur-Loire, e para toda a gente que me conhecem lá. Era então, vamos ouvir o Augusto Canário e Kim Barreiros, Uma Desgarradinha. Nós cá estamos, vamos então começar. Canário, vou-te saudar, canário, vou-te saudar, porque ambos somos do Minho. Porque ambos somos do Minho, vamos lá cantar os dois, nas cantigas São Velhinho. E hoje vai ser o dia que te vou depenar, canarinho. Vai com calma, ó aquilizinho, já vejo que queres pagode. A mim tu não me dependes, só quem eu deixo é que pode. Às tantas com essa treta, ficas, mas é sem no bigode. Tens farinha com o bode, tens farinha com o bode, a ferrar tens ladainha. Deixa em paz o meu bigode, diz bem com a minha gaitinha, mas tu com essa barbicha és comparado à miminha. Vou-te tirar a morrinha, vou-te tirar a morrinha pela minha saudinha. Um bode pareces tu a fazer essa vencinha. Em Barreiros eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha. Mas não vais mamar na minha, mas não vais mamar na minha, não abuses da confiança. Não abuses da confiança, pois se gostas de mamar e como tens essa pança, eu vou-te pôr a mamar na porca da martingança. Eu já vou parar a dança, eu já vou parar a dança, e Barreiros peita pau. Eu não vou mamar na porca e se te armas em carapau, ainda te ponho a mamar na cabeça do vilão. Gosto mais de bacalhau, gosto mais de bacalhau, que tem mais categoria. Que tem mais categoria, em toda a vida gostei, seja de noite ou de dia, de ir à cozinha cheirar o bacalhau da Maria. Também tenho simpatia, anda bem ao à tardinha, um dia e tirar o colei, palavra sagrada minha, comer o pito da Maria, na garagem da vizinha. Enche lá a barriguinha, enche lá a barriguinha, sei que não és esquisito. Sei que não és esquisito, come e mama o que quiseres, canário já te tenho dito, olha que bonito, bonito, são os tomates a bater no pito. Sendo assim está tudo dito, sendo assim está tudo dito, já cantei, era o que eu queria. Também estou satisfeito, que momentos de alegria. Vamos dar a derradeira, adeus até o outro dia. Vamos dar a derradeira, adeus até outro dia. Frequência, la radio 100% différente.

mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Se queres um beijo meu, pede com jeitinho. Pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Se queres um beijo meu, pede com jeitinho. Pede com jeitinho, que eu dou com carinho. Para que tentas tu roubar-me um beijo, se estás que tem meus olhos, que é o meu desejo? Para que tentas tu amanhã me levar, se meu coração eu quero te entregar? Por isso, meu bem, bebe com ternura, vais ver que ninguém, ninguém nos segura. Se queres um beijo meu, bebe com jeitinho, bebe com jeitinho, que eu vou. Então são 11 horas e 38 minutos e então eu vou aqui passar uma canção que é para a Elizabeth Pinheiro, que é filha da Sra. Madame Pinheiro, e para o seu Pinheiro. Então eu vou passar aqui o Leonardo, Uma Lágrima, que ela gosta muito de ouvir essa canção. Então, para ela, Elizabeth, e muita, muita saúde e muita coragem, que é o que eu desejo. Uma lágrima eu vi

lamento. Mas longe de mim sei que ficarás. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, ah, oh Joana, recordo agora os momentos que passaram nos meus pensamentos. Mais longe de mim sei que ficarás. Ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto dos sonhos da passaram tantos dias, já passaram tantos meses, eu ando louco por regressar. Já sinto a cada momento que saudade é um tormento, eu ando louco por regressar. Já passaram tantos... Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau é mesmo uma beleza, essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo de Portugal. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau de molhadinho, diz-me se é da Noruega ou aqui de Portugal. Mariazinha, deixa-me cheirar, que coisa tão gostosa, nunca cheirei nada igual. Ai, quero cheirar teu bacalhau, Maria. Deixa cheirar teu bacalhau, Mariazinha, deixa-me ir à... Pois é, é com um imenso prazer que termino esta emissão de sexta-feira de 13 de setembro de 2019. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia e que desejo um ótimo fim de dia, um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser, cá estarei outra vez com uma emissão A Música é Vossa. Então, desejo um bom fim de semana e até terça-feira. Bom apetite a todos, muita coragem e muita saúde, é o que eu desejo a toda a gente. E por minha parte, então, daqui a pouco vou-vos deixar com a RTP Internacional e vocês que fiquem muito bem. E até terça-feira, então. Essa portuguesa com teu prato especial. Se o cheiro é bom, mais gostoso é o cozido, é o prato preferido do povo. Arc-en-ciel 96.2 L'AFM, L'AFM en couleur. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau.